Assim, ó. A ferro e fogo não tá. Com tanta diferença vem tua vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Foi só um soco de azar. Palavras e palavras se perderam no ar. Tão perto dos meus olhos, longe dos seus carinhos. Por Deus tudo acabou. Eu já não aguentava mais viver como eu vivi e sofrer como eu sofri. Foi longe até demais. E sozinho vai ser bem melhor. Pra quê? O fim. Se é bem melhor perder, se nada faz doer, como está doendo em mim. A ferro e fogo não tá. Com tanta indiferença vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Foi só um jogo de azar. Palavras e palavras se perderam no ar. Tão perto dos meus olhos, longe dos seus carinhos. A ferro e fogo não tá. E vendo a vida passar, pedras no meu caminho. Vamos fazer um negócio diferente agora, Ney? Vamos fazer um negócio diferente?